3520, copia. A 3520, cópia. Conta agora. A 3520, autorizado de uma pessoa, nível 350, via peso 17. Pode prosseguir via rota do plano, da cordão na zero, curva esquerda após a decolagem. Eixo de saída Pucajamo Aru, acena 55, corrige 5152, controle 119, decimal 8. Na 3520, autorizado de uma pessoa, nível 350, via peso 17, falando no 0520, Pucajamo Aru, Autorizado 3520, pode estar. 1919, call tower 118, decimal 6. 118, 1, 9, 1, 1. Argentina 1911, burn right. Burn right, Argentina 1911, stand by, it's clear. Stand by, Táxi com 1449 a bordo, 2h30, alterna Maceió. Entre 3520, táxi autorizado, via Pátio Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 4. Pátio Índia, reporte lá, ponto de espera pronto, 0 no 4, 3520. 1173, chame a torre, 118.6. 26. Bom dia, Gol 973. Aguarde cópia número 2, prepare a saída São Bruno. Sérgio Russo, só nós estamos aqui com uma navegação diferente hoje, no nível 240. Acho que é uma aerovia inferior. Vocês teriam isso daí disponível aí? Eu vou checar no sistema, que eu tenho que estar constando aqui ainda é 360. Eu vou dar uma olhada no sistema, só um minuto. Tá ok, senhor. Argentina 1911, red copy. Go ahead. Argentina 1911, clear de reserva nível 4. Flight level short. Level 400, vai até o Zulu 44, em acordo ao flight plan route. Take off runway 10, after take off right turn and departure in San Juan and Baku transition. Score code is 5161 and departure control 119.8. Ok, 1911, flight plan route. For Zulu 44 and flight plan route, and after departure is yeah, 5511. You're a bit clear after departure? Yes. Departure is San Juan, Sierra Alpha November, Victor Oscar 1, and transition is Doku, Delta Oscar Kilo Lima Uniforme. Ok, after the process, sign up the bird and drop to Argentina 1911. Flight level is 400. Flight level 400, yeah, 1911. Correct report, ready for setup and push, Argentina 1911. Ok, ready for setup and push, Argentina 1911. 3520, pronto. 3520, linda cola, 180 graus, 2 nós. Precisa decolar aqui, 0, 3, 2. Que é 3520 decolar 223, chame o controle 119.8. Controle 119.8, na 3520. Gol 973, na escuta. Outra gol, por hora. Vios Cuca subindo o nível de voo 350, tá 3520. São 3520, confirme a prova por quantas milhas? Prova é 055 por 20 milhas. Sim. Não vai ser possível, poderia coordenar a RU para o 350? Sim, chegou as coordenações. Não ativo. Então 3520 após desvios autorizado direto a Aracaju. Após desvios Aracaju 3520. Então 3520, você solicita que suba e mantenha nível de voo 330. Nível 330, pode ser o final, informe ele, por favor. Sim. 3520 autorizado, nível final 330. Autorizado, 330 final, são 3520. No 3520, chama Centro Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. É, 2545? Secundária, primária 126, decimal 85. Afirmativo, obrigado. Argentina 1911, approved to report to Red Vortex. Approved to report to Argentina 1911. 138 nomeia, bom dia. Vou etapa para interceptar a chegada ao MED 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 014. Alguma novidade aí sobre o plano, senhorita? O pessoal da empresa disse que foi feito as pegadinhas. Saberia informar o local? Olha, tudo é feito por São Paulo, né? Então eu acredito que tenha sido por lá. Bem, acabei de receber aqui, eu vou entrar só em contato com o centro para ver se eles também já receberam para a gente autorizar o plano. Tá, ok, obrigado. 173 é o solo? De acordo com a rota, sai na Coral com o IS-33, intercepta, vai até Ilhéus, e em Ilhéus o senhor quer prosseguir na UIS-1, não é isso? Exatamente. Só que eu estou em contato com o plano de voo agora, por telefone, e o mesmo quer que informe uma saída da UIS-1 para você interceptar o UIS-1, de Ilhéus para o UIS-1, uma saída, uma posição. Tá ok, vamos providenciar aqui, já te falo. Ok, eu estou no aguardo aqui com o mesmo. Salvador Ground, Argentina, 1911, ready to taxi. Argentina, 1911, approach to taxi layout via main from taxiway to 100 point from a report to ready for departure. 2182-1014. 1014, see you in this instruction. Approve the taxi via main apron and taxiway India, holding point, report ready. Main, India, for sure, runway 20, Argentina, 1011. Ó, aqui pela nossa carta aqui, a Ilhéus, tipo de... Ó, aqui na posição Ilhéus, já é o início da UIS-1. Só um minutinho, vou... É pessoal intercepta a saída? Quando já chegado é para São Paulo? Em Mochep, o senhor intercepta a chegada para Guarulhos? Em Mochep, já intercepta, eu acho. Ok, gente. Ok, gente, se entrar novamente em contato com o plano de voo, deve ter havido algum engano da parte dele. Argentina 1911, for sure, runway 10. Argentina 1911, clear line up and take off, wind is calm. Line up and take off. Remina 1911. Então, 3896, desça para 2 mil pés, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray. Da pista 1-0, reversa avisada. Permanece ajuste. 1-0, no 4 permanece, desce agora até 2 mil pés. E é autorizado o ILS 3896. Argentina 1911, Airborne Edge 42, contact now the approach control. Score code is 5161. 5161, go. Argentina 1911, Gol 973, copia? Gotcha, copia. Autorizado Guarulhos, nível 240, via risco 33, após prosseguir a rota do plano. Decolada 1-0, após a decolagem, curva direita. Perfil de saída São João, Coral, aciona 5157, controle 199, décima 8. Recuada no zero, curva na direita, estava com transição coral. Aciona 5157, chama 1-9-8, gol 1-1-7-3. Correto, gol 1-7-3, reporte pronto para o espectacionamento. Já estamos prontos na frente, na posição aqui, ó. 9, posição 9. Ok, está autorizado, reporte para o táxi. Uma 561, cópia. Cópia, cópia 561, posição 04. Autorizado Galeão, nível 360, via 244, após prosseguir via rota do plano. Decola 1-0, após a decolagem curva direita. Perfil de saída São João, transição Dóquilo. Aciona 5170, controle 1-1-9, décima 8. 360, autorizado para Galeão, decola 1-0, curva direita, instrução 1-3, bloco. É o peso do 4-4, confirma o número após. 5-1-7-0, o transfone e o controle 19-8, 5-9. Correto, me pronto. Puxa bem, questionamento, portão 4. Espere. Procura o localizador 3896, bem à vista. 13896, complete o procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.6. 118.6, obrigado. Controle. Muito obrigado. Salvador, bom dia, 38-16, sinal X-ray, pistona zero. 38-16, avistado, pouso autorizado, pistona zero, vento variável, pouso nós. Sim, você tem livre pouso, 38-16. China 19911, call receipt center, 125.1, if unable, 128.35. Okay, contact 125.1, if another, 128.35, Argentina 19911. Então, 3896, no solo aos 4-5-9-5-0, libera a direita, via Taxi Fox, prossiga via Alfa e reportante da Juliette. Alfa e reportante da Juliette, 3896. 11173, quanto espera da 1-0 em São Francisco? Gente, igual 1-1-7-3, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento variável 2 nós. Decolar no zero. Alfa Juliette, 3896. Juliette, portão 2. Juliette, 02. Colono 73, decolador 54, chama o controle, 1-1-9, próxima 8. 098, bom dia. Bom dia, quanto está tardando a decolagem, via saída Tango 1, submantém a nível de voo 240. Tango 1, nível 240, voo 1173. Feedback e acionamento, gol no 561. Cruzado, Gol 9561. Reporte para o táxi. Salve Salvador, bom dia. Aqui é o Gol, Golf Uniforme Lima. Peço autorização de recolha do Pátio 3, posição 1 Lima, para a parte principal, posição 9. Quem é autorizado, reporte para ingresso no Pátio Principal. Ciente, obrigado. Controle, o Gol 1973, vai precisar manter a proa 120 por 80 milhas aí para o Tom Steel. 220? Oi, Steel, 120. Acho que é 13 graus, mais ou menos. 1973, livre de desvio. Obrigado. Livre de desvio. Bom, 1973. Linda Cola, vento variável com 3 nós. Linda Cola no zero, boa noite. 5 milhões. Gol 975. Delta Alpha Golf Oscar Vitor. Delta Alpha Golf Oscar Vitor. Sim, tá igual. Gol 1173, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Vai chamar 251, Gol 1173. Não vou. Obrigado, bom controle.